Bom, essa é uma das páginas mais queridas da nossa música caipira, né, Chico Mineiro? E parece que isso foi verdade, né? Depois fizeram uma moda e tal. Agora, algumas modas caipiras antigas, elas têm resposta. Chama moda de resposta. Então, o assunto continua mais um pouquinho falando do mesmo assunto. Eu não vou cantar agora, vou cantar no final a resposta dessa moda, tá bom? Então, vamos lá. A boa música caipira é um misto de boas letras, bons violeiros e, sobretudo, de bons cantores. Hoje, teremos no palco do Viola Minha Viola três duplas que têm uma coisa em comum. Seguem um repertório raiz e prezam por uma ótima afinação. Vamos cantar junto com a dupla goiana Zé Henrique e Gabriel. E vocês também vão ficar encantados com a dupla paulista Billy e Mozer. Tem mais, ainda temos a beleza das vozes de talentos das meninas, as irmãs Barbosa. Tudo isso depois do intervalo, né? Viola, minha viola! Eita, programa que eu gosto!